Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, só quero cumprir o teu querer. Seja feita a tua vontade, meu viver. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, só quero cumprir o teu querer. E ter a graça pra dizer amém. Tu pode soprar e a onda se levanta, eu não perderei a fé. Se a enfermidade chegar e o meu corpo assolar, eu não perderei a fé. Se o que a minha alma não for o que Deus pra mim deseja, eu não vou murmurar, eu não vou questionar. O melhor pra mim é tua vontade aceitar. Eu não adoro a Deus só pelas bênçãos, adoro porque Ele é meu Deus. O meu amor não aumenta só quando Ele me abençoa, e nem tão pouco diminui quando Ele me permite a prova. Só quero, Senhor, cumprir o Teu querer e ter a graça pra dizer amém. E se Deus quiser me curar, amém. Se a enfermidade me acompanha, amém. Só quero fazer tua vontade. E se Deus abrir a porta, amém. Se permanecer fechada, amém também. Só quero cumprir o teu querer e ter a graça pra dizer amém. Seja feita a tua vontade, só quero cumprir o teu querer e ter a graça pra dizer amém. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, só quero cumprir o teu querer. Seja feita a tua vontade, meu viver. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, só quero cumprir o teu.